Esses moleques tá de palhaçada com essas porra de revoada. Tomar no cu, pô. Quer trabalhar, foi pra fuder aí. E aí, Rian? Você e o Kevin tá foda nessas revoadas aí, viado. Tá gastando tudo os milhão, fio. Tá louco, hein? Bololô, gordinho do caralho. O que você tá fazendo da sua vida, fio? Ô, meu sócio, só chamei os brother pra vir na minha revoada. Mansão do tio Cláudio com as mina da Kiara. Vai dar bololô, então já vem sem celular. Que tenho me casado, isso pode molhar. O rei da revoada, cê sabe que é o pai mesmo. Kevin passou a coroa, então estique vai descendo. Chama as coleguinha e vem pra festa do Belém. Que festa é essa? A festa que todo mundo come alguém. A festa que todo mundo come alguém. Vem, vem, vem, vem. Hoje é revoada, merece um bololô. As madracas na pista, hoje tá fora do normal. Tira a lingerie, tá paga sem caô. Rian tá perdendo a linha, Paulinho da capital. Liga lá na dica, Davi chama o VK. E o couro tá comendo hoje e ninguém vai ver. A festa é clandestina, modelo particular. Eu vou adoro que aí já sabe como vai ser. Família, relaxa que a bebida é do meu bolso. Eu vim da favela, hoje sou vitorioso. Entra gata, mas só se for maior de 18. Hoje é meu dia de droga, tô muito louco. Pra que isso, minha menina? Era minha mandaca, né? Não é mais dona da minha vida. Quero puto e não mate fé. Brota piranha, resenha do tubarão. Sexta-feira, poque, ela vai descer no chão. Bebe se emociona, vai ficar doidona. Falando pro Rick que esse gin é muito bom. Playlist do DJ Pedro, só tá tocando a tapa. Vê tanto dinheiro que ela fica emocionada. Bebe, chapa. Balançando sua rapa. Fiquei alegre, bebi do copo do Pedrinho. Não sei o que aconteceu, essa chuca quer vir dar pra mim. Só cavala nessa festa, mano, vou dar condição. De olho desde cedo na gordinha do bundão. Só botadão, desce e vai no chão. Embraçado desde cedo com a gordinha do bundão. Botadão, desce e vai no chão. Embraçado desde cedo com a gordinha do bundão. Empinando desse jeito, eu vou namorar com ela. Balança o bundão, tomando tapa na geleia. Já tava 3 dias, cê sabe, gatinha, pra onde nós vai? É festa daquele gorjito, lá nem tem bonito, tem rico demais. MD, pode chapar, radia ao leste, cando pra lá. Um carro com 5 mulheres, meu sócio, tá gostosinho ou não tá? É revoada, o convite é um mel e uma erva bolada. Clandestina das brava, só postei TBT pra não dar uma molhada. Ô tubarão, cadê você? Subi o baixo com algumas bebês. Aglomeração no quarto. TV. Brizola, Brizola, me ajuda, mano. Cê é louco, mano. Kevin tá muito louco aqui, mano. Deu voadora no tio Cláudio, tá dando, mano, mó bom trabalho. Trouxe o cachorro dele revoada, tá comendo os móveis do tio Cláudio. Revoada, para, revoada, revoada, para! Cheguei do nada na revoada de louco. O tubarão me convidou. Já tava chapado no meu carro, tinha 4. Ficou tudo ok depois que o Michael Douglas colou. Vai morena, dessa até o chão que eu quero ver. Vem sem pena, chama a pretinha do poder. A festa é louca, as mina tão tirando a roupa e a boca. Hoje o Brizola come todas. Vai no chão, vai. Vai no chão, vai, vai. Vai no chão, vai. Vai no chão, vai, vai. O Pedrinho tá tocando a revoada de malandro. E hoje a festa tá apenas começando. O Pedro tá tocando a revoada de malandro. E a festa tá apenas começando. Pode habitar com força, revoada de malandro. Solta o beat que ela vem jogando. Solta o beat que ela vem. Pode habitar com força, revoada de malandro. Solta o beat que ela vem jogando. Solta o beat que ela vem. Alguns amigos maluco, eles estão comigo. Na mão picar a chave que elas pousar. É revoada e tá focando os clandestinos. Poucas ideias pros perreco pode pá. As pervertidas me veem e jogam um sorriso. Mas a cunhada é malandra em ganhar. Minha intenção era trampar e ficar nisso. O tubarão já começou a revoar. Só termina gostosa, as mais cabulosa. Vi que o barraco desabou. Fui pra gravar clipe, mas minha mina me achou. E ela sacou a pistola. Mandou todas embora. Vida fica calma, por favor. Era videoclipe, mas os moleque arrastou. E... será que lá arruma alguma coisa? Será que lá tem uma louca que gosta dos rap? Ó, oh, quem quiser pau, eu vou tocar em todas. Nós é os meninos lá do trap, mas nós é mó brag. Cê sabe, chefe, o tubarão chamou na ligação. Falou que é mó situação pra eu ir pra lá agora. Qual foi meu sócio? Parça, a mulher do Davi tá aqui. Tá dando tiro e tá mandando todas as minas embora. Calma que eu tô chegando, já tô vendo um plano. Cês querem me fuder mesmo e sabendo que eu não minto. Ela já me odeia e xingou a favela inteira. Disse que eu tô saindo e levando o Davi comigo. Cês sabem que eu sou louco de verdade e eu vou falar sem maldade. Essas oportunidades não se perdem. Cês podem ficar brigando aí fora, só reclama. Quem não goza, eu vou machar ela pra dentro e me esquece. Vi que o barco desabou, fui pra gravar clipe, mas minha mina me achou. E... Até chamei minhas amigas pro meus parça. Pega a visão que nós parte foi revoada. Tem várias mãos e só eu de preta mandraca. Dona de X que hoje já deixei lavada. O tubarão falou que cê é gigante, que só quer as mina que usa silicone. Só sabe o baixo que elas vêm, vem que elas vêm de tão distante. E nós desce assim, devagarinho. Sobe assim, você olhando pra mim. E nós desce assim, devagarinho. Sobe assim, você olhando pra mim. E nós desce assim, devagarinho. Sobe assim, você olhando pra mim. E nós desce assim, devagarinho. Sobe assim, você olhando Olá, pra mim. O que cê tá fazendo da sua vida, tubarão? Tá tipo sem limite, igual seu cartão. Dinheiro na mão, calcinha no chão. Revoada de malandro, sem censura, só proibidão. Voucher subiu, as putas se abriu. E viu que nossa tropa é só porra louca mesmo. A loira no cio, meu drink caiu. Só silicone, bunda, o motel tá enchendo. Sem celular pra não dar confusão. Toma essa droga que dá mais tesão. Hoje o conflito vai ser no colchão. E nós subiu o voucher das do casarão. Sem celular pra não dar confusão. Toma essa droga que dá mais tesão. Hoje o conflito vai ser no colchão. E nós subiu o voucher das do casarão. Pode habitar com força, é revoada de malandro. Solta o beat que ela vem jogando. Solta o beat que ela vê. Pode habitar com força, é revoada de malandro. Solta o beat que ela vem jogando. Solta o beat que ela vê. Tava de boa em casa, recebi uma ligação do tubarão. Acho que vai ter voada, se for fazer, me dá um salvão. Mano, eu tô bem louco, tô jogando bala dentro do copo do povo. Se a brisa bater, eu pego empregada de novo. Acho que ela gostou de curtir a vida, os moleque doido. E eu deixei a gata zoar, agora eu vou ter que aturar. Bem acelerada, ela ficou louca, lindona, querendo me dar. Ela vai sentar, hoje a bonequinha vai brincar. Sabe que o brinquedo colou. Lalaia, lalaia, lalaia. E eu, que era careta, não bebia nada. E quando bebia, fazia careta. Isso foi antes de ligar pro tubarão. Mansão, carrão, cordão, bundão no chão. Desvirtuei. Aí me apelidaram de mandar, que me passaram baseado. Que falou pro DJ Pedro é louco. O revoada tá latindo pro tio Cláudio. Tem uma mina de pistola, acho que é Taurus. E o Iggy, como sempre, desde a virado. Brinquedo assassino, moleque bolado. E o Kelly muito louco, só bebendo puro. Com água de coco, ele lavou o carro. E as garotas de biquíni saboando. Revoada de malandro. Todo dia é revoada. Sabandra, capuz, vilão. Animal, meu sócio, que tá tudo bem. Hoje é clandestino, tubarão colou também. Pode habitar com força, é revoada de malandro. Solta o beat que ela vem jogando. Solta o beat que ela vê. Pode habitar com força, é